Para Fortaleza, nível 370 aprovado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Momo, código Frati, via 19, conforme a nota do plano. 5541 transponder, controle 119, destino 8. Utilizado a subida Aron para decolagem da 10 aqui de Salvador, terá que cumprir o destino da Momo. Agora para o passo do Bruno Massa 3, 80 bordo, 341 até o campeão. Na 973, à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, destino 95, ajuste 1091, não vou. 1091, direita Índia, ponto de espera 90, 118, destino 95, com a torre. Na 973. Salvador, boa noite, Fechanel 6310, informação Yankee para Recife. Fechanel 6310, Yankee confere para Recife, nível 350 aprovado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Pouca, Jambo, Caju, via 117. 5536, transponder, controle 119, destino 8. Fechanel nível 350. Para Recife, para a Vitória Cruz Esquerda, nós vamos do Uno Sente, da Puca, Jambo, Caju, da 4536 e o controle de saída 1918, que é a 310. 310 correto, sem ter funcionamento. Gente. 103.000. Access 3, decolagem autorizada no 0, 120.08. A linha decola da 90, vou na 973. Fly Alagoinhas Way to Beacon, no clear de Porto Alago. Alagoinhas Way to Beacon, stand up to fly level 10-1011 for both arrival, Europa 08. Terrain maintain 4,000 feet, altimeter 1973, boa noite, contato radar, vou para nível 360 via Dael. Boa noite, via Dael, 360, boa noite, 1973. Alpha 083, descending maintain 2,000 feet, altimeter setting maintain correction. Altimeter setting now 1012. Clear the final LS at 31810. Report on the localized course, Alpha 083. Alpha 083, 5,000 feet, 2,000 feet, 1012, 4 LS approach. Manassas 3, Centro Recife, Felicidade de Cidade, Recife, nível 340. Em caso de falha de comunicações, nível 340 permanece como final. 340, Centro, Manassas 3. Caso de falha, permanece final, poder 340. Papa 083, Italian maintain 4,000 feet. After approach position, it's clear, Italian maintain 2,000 feet. Okay, now clear to descend to 4,000 feet, Europa 083, after approach position, clear to descend to 2,000. That's correct, confirm? Permissive. Europa 083. 3, restrito nível 340, chame Centro Recife 133, small 25. 335, para 93. Boa noite, voo 1096, Yankee, autorização Fortaleza. 1096, Yankee, confere para Fortaleza, nível 370 aprovado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Momo, Cogibo, Frutti, via Pesulu, 19, conforme a rota. 5545, transponder, controle 119, destino 8. Pesado Fortaleza, nível de voo 370. Com da 10, curva esquerda, na Momo, Cosmo, Frutti, via Pesulu 19, acena 545, controle 198, voo 096. Usar a nome correto para pressionamento. 96. Saxo, Tran 3858, 136, 3025, Costa Cerejinha. Isso, 858, Saxo, que é gerente via Índia, com o Sky da Torre 118, desse 195, a gente agora é na 092, vamos ao voo. Saxo, via Índia, 2895, a gente está na 092, via 4258. São 01, Xanay 63 aí. 01, não autorizado, deixa eu ver aqui, 6310. Obrigado. Decimal 1. 1 to 1 decimal 1. 1 to 1 decimal 1, bye. Europa 0 entry, taxi services via Alpha, call me before Juliet. Alpha, call before Juliet, Europa 0 entry. Agora você está 3-2 depois, você colocou no caminhão pack. Falando 3-8-5-8, contato radar na decolagem, falando 3-7-0 na cena, vamos transição próxima. Na saída vamos transição próxima, falando 3-7-0, 3-8-5-8. Europa 083, approved via Juliet, until gate 11. Juliet 11, Europa 083. Na identificação do seu paranível 060 na chegada amarela, seu sofrimento no 012. 060, 5012, cruzando o 2012. Ocean Air 6310. Tem 133 a bordo, são 3 horas e 30, alternado a Natal. 6310, a direita via índice, ponto de espera, torre 112, decimal 95, ajuste agora 0-90, não vou. Antes de evitar, ponto de espera 18-914-2, obrigado, ponto de espera. Europa, retaguarda livre, puxo, já maneira, bom. Solo Salvador, boa noite, está 3815, confirmação de localização, Guarulhos, no nível 340. Scan 315, Zulu confere, para Guarulhos, nível 340 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leda, Mótica, via Upper, Zulu 10 até Taubaté. 5550, transponder, controle 119, décima 8. Azul 4298, desce para 310, altímetro 1012, livre da restrição vertical em TAP. 3310, azul 4298, ajuste 1012, cancelada a restrição. Sem tráfego, se chama fora do solo, agora de 105. Colador 531-1198. 198, obrigado. Boa noite. Boa noite. Trulli, Salvador, boa noite. Oxené, 6310, decola. Suspeito. 310, contato radar da Polaris. Estou falando em nível 350 na saída da Fuca, transmissão Caju. Fuca Caju, 350. Desde de Guarapro de Caju, senhor. Ah, autorização. Escuta. 3858, chama agora o centro recife 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85. 2545, alterno 2085, alterno 35, 3858, boa. Boa. 95, obrigado, boa noite. Fora do solo, 5-5-1-1-9-8. Boa noite, Guardião. Boa noite, Guardião 05. Guardião 05, boa noite, controle do Salvador. Controle do Salvador, vai a 510 pelo litoral até o circuito. Quer condições iguais na linha do litoral, tem uma telemóvel no 3, reforça ingressão no circuito do Carnaval, Guardião 05. Outra ingressão do circuito, Guardião 05. para ingresso, pista 1-0. 2096, decolagem autorizado no 0, vento 130, 06. Meia decolagem, vou no 096. Da boa vontade, vê se tem recebido autorização, a gente vai na prova do Romeu Fox 019, por gentileza. Pode, só um momento. Leão. Sané 310 autorizado, direto, Roma Fox 09. 09, muito obrigado, Sané 310. Estabilizou a revisão para o campo, tá? 3305. Agora sobre 118, decimal 9. 895, é isso. Azul 4298, só autorizado a sinal do procedimento LS, que foi pista no 0, desceu para 210, altimetrou no 012, resposta estabilizada. 2.010, ajuste no 0.02, azul 4.298. 0.05. Ele ficou no 0.305, obrigado. 0.096, decolou 59.11.98. 0.098, obrigado, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Romo 096, Romo, prontinho. Romo 096, contato com o padrão de decolagem, suba para o nível 370, na saída Momo Transição, frote. 370, Momo frote, pode voar, frote de direto, Romo 096. 096, após 2.000, direto, Cogbo. Após 2.000, Cogbo direto, Romo 096. Eu não quero chamar agora o centro de Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Centro Recife 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 125, alterne 126,85, janela 13, obrigado, acionais. Padre 05, pretensão de informação contrato do novo terceiro do carnaval. Obrigado, fazer a coordenação, o guardião. Controle. Proceda. Conforme instruções do 126, após código, vou direto a Buco. 7, após código, direto a Buco, vou 1096, muito grato. Estabilizado, eu sou 4298. Agora sou 118, décimo 9. 1219, eu sou 4298. 118, décimo 9, 5. 1-1-8-9-5, azul 4-2-9-8. Torre Salvador, azul 4-2-9-8, final 9-0, boa noite. 4-2-9-8, livre pouso 9-0, 130-05. Livre pouso 9-0, azul 4-2-9-8. Oito, táxi com PLD 145, 3 horas e 45 de autonomia alterna Galeão. 3-0-5, direita via Índia, ponto espera 2-1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-2, o mesmo. Índia, ponto espera da 1-0, torre 1-1-8, 9-5, está no 0-1-2, obrigado, boa noite, terra 3-8-1-5. Para 6313, eu tenho a identificação autorizada a chegada Blanche, desça para 4.000 pés, ajuste Salvador na 012. 4.000 com BD12, poderia voar Blanche? Obrigado. Yes. Salva 0-1, direito 1-1-8. Senhor Salvador, boa tarde, boa noite, até 3-8-5-0-0, pronto. 3-8-5, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, até 3-8-1-5. Alinhar e decolar 1-0, tá? 3-8-1-5. Fatila, faixa 3, azul 1-1-9, obrigado, boa noite. Vamos cuidar, vamos ficar 3-8-9-7. Sol Salvador, boa noite, até 3-8-1-5. São 3-8-1-5, contato radar, 5-0-3-4-0, saída da Elta. 3-4-0, saída da Elta, 3-8-1-5. 18 no 5, voa direto Leda. Direto Leda, muito grato, tá? 38 no 5. Zona 83815, Recife 3325, Contarro 251. Tá, 3318, Recife, obrigado. Correia 303 da Civia, pra 2012. Da Civia 612 é o número 1, 633. Afirmativo, ainda mantém a restrição da área proibida, o 6303. Ok, obrigado. 4235, essa identificação autorizada é chegada a bom trecho para 4.012. Salvador 633, missionário Buenas, 2000 estabilizados em Valo. 313, uma noite, parte externo. Amarelo. Controle 5560, transporte 3305. Falta puxa. Obrigado.